Belíssima, homem, ele está demais. Olha esse homem, sou eu, amor. Olha esse céu, esse lindo luar em nós. Olha esse homem que quer mudar. Não deixe você me deixar. Outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um lobo, sou um homem novo. Hoje eu quero ser só teu. Ser teu amor, amor. Lembra, foi esse quem me chamou. Eu sinto falta de você. Como ele está demais. Olha esse homem, sou eu, amor. Olha esse céu, esse lindo luar em nós. Olha esse homem que quer mudar. Você me deixar. Outra vez não vou aguentar o fim. No passado fui um bobo, sou um homem novo. Hoje eu quero ser só teu.